tá tão tarde pra fazer essa ligação covarde. Eu tô sabendo sim da sua grande novidade. Vai casar, é amanhã, né? Tô feliz de verdade. Mas espera aí, tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor da despedida. Olha, eu não era bom assim em português, mas o ponto final eu usei direitinho quando tirei você da minha vida. Que é melhor você desligar. Vai que amanhã eu apareça por lá. Alô, John ATP, ótica do trabalhador brasileiro. Simbora, meu filho. Bruno Santana. Entendi que é fazer o amor da despedida. Olha, eu não era bom assim em português, mas o ponto final eu usei direitinho quando tirei você da minha vida. E a tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar. Você desligar. Vai que amanhã eu apareça por lá.